procurar Deus dentro da gente. Tem uma história, tem uma maneira de a gente dizer. Mas todas as religiões, todos os conhecimentos, dizem que Deus está em toda parte. Então não precisa procurar fora de nós e devemos procurar dentro de nós mesmos. Claro que, para esse conceito, não podemos estabelecer que Deus seja um homem, né, um senhor, que numa certa época veio, criou a terra, o céu, como a parábola bíblica nos diz. Né? E é uma parábola mesmo, porque o significado ele é bem mais profundo. Mas se nós termos aquele conceito de que Deus é a vida, é a lei, é a ordem, é aquilo que gera tudo, e este é um conceito muito maior, é um conceito macro, vamos dizer assim, então, tudo onde tem vida, tem Deus. Vocês sabem de algum lugar que não tenha vida? Né? Até esses objetos que nós pegamos, quimicamente analisando, fisicamente analisando, nada é parado, tudo é movimento, tudo é vida, né? Nos átomos. E nós sabemos que a organização dos próprios átomos, ela é uma organização como se fosse uma organização planetária. Os planetas girando ao redor do Sol. O Sol que gira ao redor das 12 constelações de 12 signos, e esses outros num tamanho muito maior. Então, em tudo há vida, em tudo há Deus. Se nós sabemos que Deus está em toda parte, logicamente está dentro de nós. Então não precisamos buscar fora aquilo que está aqui, não é verdade? Aí você quer conversar com um amigo e o seu amigo está na sua casa, na tua frente. E você, em vez de conversar com o seu amigo que está ali na sua frente, vai procurar ele 1000 quilômetros longe, né, porque ele mora em São Paulo. Não tem sentido, não é verdade? Conversa com ele que está aqui na tua frente. É óbvio, é lógico. E é esse sentido que o tema de hoje nos chama. E quem mais trabalha essa questão é os orientais. Porque entram, né, numa questão primordial, que é o encontro interior, a meditação. Esse livro, Dalai Lama, O Caminho da Tranquilidade, tem alguns textos interessantes que eu trouxe aqui para a gente refletir. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Essas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Começa daí, né? Se você quer transformar o mundo, você começa pelo seu interior. Você já começa a caminhada nossa de buscar aqui dentro, transformar aqui dentro. Isto porque nós lemos textos, e como esse livro aqui mesmo traz, uma questão, por exemplo, sobre a agressão. A agressão é uma tendência que faz parte do nosso íntimo. Primeiro, está falando, né, que você precisa mudar o seu interior para transformar o mundo. E agora diz que a agressão faz parte do nosso íntimo. Por isso, temos de lutar contra nós mesmos. Homens criados em ambientes rigorosamente não violentos acabaram se transformando nos mais horríveis carniceiros. O que prova que a semente da mais insana agressividade mora nas profundezas de cada um de nós. A semente da mais insana agressividade. Mas nossa verdadeira natureza é de modo geral pacífica. Que história, parece que confunde tudo, não é verdade? A agressão está dentro de ti, mas Deus está dentro de ti. E você precisa mudar isso para mudar o mundo. Mas aqui diz, ó, a verdadeira natureza é, de modo geral, pacífica. Então, por que existe a agressividade? E que Deus é esse que está dentro de nós, que tem a passividade e a agressividade? Então, Deus é agressivo? Então, vou falando de buscar Deus dentro de nós mesmos. Todos nós conhecemos as agitações da alma humana, que está sujeita a imprevistos assustadores. Mas essa não é a força dominante. É possível e é necessário dominar a agressividade. Como acontece a agressividade, então? Vejam só, a natureza é, em geral, pacífica. Falamos que temos que encontrar Deus no nosso interior. E Deus é a ordem, a justiça, a bondade, tudo. Por que que temos agressividade no nosso interior? Será por quê? Agressividade trazemos nós, de fora para dentro, porque não nos encontramos com a passividade. E veja que ele diz assim, o mundo aí fora é agitação, é turbulência. O mundo aí fora somos nós fisicamente, não tem segurança nenhuma. Você precisa enfrentar a natureza, né, enfrentar as coisas, e você pode se machucar, você não tem certeza nem de quanto tempo vai viver, fisicamente falando. Ou seja, tudo que você for buscar fora é altamente intranquilo, inseguro, e faz com que você se perca de si mesmo, e aí comece as perturbações que causa a agressividade também, não é verdade? Porque até a luta aí de fora é preciso força, é preciso realmente a gente resistir, vamos dizer assim, às forças da própria vida física, né? E isso faz as motivações. Agora, se nós observarmos os seres orientais que praticam a meditação e buscam o seu interior, e nós observarmos os seres nós, ocidentais aqui, que não temos a prática da meditação e a busca interior, de uma forma geral falando, porque lá também terão os que não procuram e também aqui tem os que procuram e encontram. Mas de uma forma geral, qual é a diferença? Nós vamos ver que, por exemplo, esse Dalai Lama, ele diz aqui numa parte que, qual é o objetivo da vida? Ajudar os outros. Olha só. Qual é o objetivo do Ocidente aqui no nosso capitalismo? Enriquecer, produzir, sobrepor-se, lutar. O objetivo deles é ajudar os outros. Mas por quê? Porque indo para dentro de si mesmo, fica a paz, a tranquilidade, a segurança da vida eterna. E então, não preciso ficar lutando, brigando. Eu preciso viver bem, aprender, crescer espiritualmente. Agora nós aqui, que nos expomos com a vida só fora, criamos sérios conflitos. Vamos experimentar fazer uma experiência de meditação para ver quanto você consegue com sua mente não pensar nas coisas exteriores, como eu fiz aqui no início, que foi um pequeno exercício, e você pensar só aquilo que é seu, só aqui dentro. E também não pensar naquele como que tu vai agir, como, não, só sentir você mesmo, sem o julgamento, para ver o que você consegue. Se uma pessoa tem realmente um profundo interesse em crescer espiritualmente, a prática da meditação é imprescindível. Não pode deixar de fazer. É a chave para isso. Somente orações ou o simples desejo não influenciam de modo significativo a mudança espiritual interior. Somente orações e o desejo não trazem a real mudança. Se trouxesse, nossa sociedade seria um espetáculo, né? Porque não adianta você orar e não viver isso. Você ora para a paz no mundo, certo? Um exemplo. Você ora para a paz no mundo. E você estoura foguete para qualquer motivo. Vai ter paz no mundo? É como eu digo no final do ano, né? Muita saúde e tal, vamos pedir paz, saúde, etc. Né? E você faz uma beberragem, estoura foguete, uma balbúrdia. Adianta? O mundo vai ter paz? Não vai, né? Nós estamos aqui querendo julgar ninguém. Mas é uma situação clara e objetiva, né? Que a gente tem que respeitar quem pensa assim, tudo bem. Então não adianta você orar se não vive a oração interiormente. Não é verdade? Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas eu não perdoo aquele cara lá, mas nem pensar. Vai adiantar? Então, a única forma de desenvolvimento é um esforço constante através da meditação. É claro que, no início, isto não é fácil. Encontram-se dificuldades inesperadas. Às vezes, a perda de entusiasmo. Ou talvez o entusiasmo inicial seja excessivo e domina progressivamente e diminua progressivamente com o passar das semanas ou meses. É preciso elaborar uma abordagem persistente, constante, baseada em um compromisso de longo prazo. Eu vou deixar só esse recadinho para... Tinha mais coisa, mas vou deixar para vir falar. E deixar só esse recadinho assim, para que nós nos propusamos, né, a fazer meditação essa semana. Tirar 20 dias por dia, ver quantos dias a gente dura. Meditação, lembra só que... Vocês podem fazer de qualquer jeito. Mas lembra só do tema, assim, meditar é a arte de não pensar. Você tem que trabalhar para a mente parar. Aí você chega na meditação. Experimenta.